E como há bocado estávamos em futebol, há um lisboeta que vem aqui ao Estádio das Antas ver o Porto Benfica e resolve ficar para jantar. Passa ali num restaurante à beira do estádio e no vidro lhe tinha colado o prato do dia, caracóis. Começa o lisboeta, foda-se, é mesmo o prato que eu gosto. Entrou-se, sentou-se, chamou o empregado, oh, faz favor, traga aí um pratinho de caracóis. O empregado lá traz o prato de caracóis, põe em cima da mesa. O lisboeta era tão experiente a comer caracóis que nem precisava de palito nem nada. Pegava nos caracóis e começava... Punha no prato ao lado. Até que chegou ao último caracol e começa ele. Foda-se, está vazio. Foda-se, não tem nada. Espreita lá para dentro, está o caracol com as mãos na cabeça. Chupa, Mauro!